Interson, o herói arrebentão de Curuçá. Tamo na área! É pressão! O momento anuncia que a adrenalina vai subir, as pulsações batendo forte em seus corações. É o Interson que tá tocando e arrastando multidões. Quero saber se tem alguém do Corinthians hoje aqui. Bota a mão pra cima que eu quero ver. Quem é do Flamengo, dá um grito que eu quero ver agora. Simplesmente a aparelhagem aqui do Minas Região Salgado hoje, no festão do Guarani. Tamo na área. Interson ou arrebentão. Aqui o maior objetivo é agradar você. Vamos lá, que é pressão! Interson da Mataquari Festa! Dodô, da sua galera, bora, meu amigo Dodô! É nós hoje! Vai, vai, vai! Kick it one time! Guarani! Vai, vai, vai, vai! É o Interson, é o Interson, é o Interson! Interson! Ua, arrebentando. Parceiro Pepe Mix, meu amigo Fabrício, meu amigo Gilmão, tá todo mundo aqui, primeira dama. Nossa amiga Neca, família Tabajara do Curuçambá. Rompendo fronteiras hoje atrás do Interson, da toda a galera do Curuçambá. Olha o Grêmio, garoto. O Interson é... Interson, o som de Curuçá. Aparelhagem que é onda do momento hoje, no festão do Guarani. Quem tem uma vizinha fuxiqueira, faz barulho que eu quero ver. Quem tem uma vizinha fuxiqueira, faz barulho que eu quero ver. Quem tem uma amiga sapatão, dá um grito que eu quero ouvir. Quem tem um amigo viado, faz barulho que eu quero ver. Tamo na área, Interson pra galera. Oi! assim, foi encontrado o molho de chaves. Isso aqui no nosso comando, tá bom? Quem perdeu o molho de chaves está aqui com a gente no comando. Manda o Júnior se fuder direto pro RH. Pro RH. Vai, vai, vai, vai. Só cachaça, tequila e esse som. Não, não. É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto. O dom, olho azul piscina, a preta domina, todas de biquíni. É bom. Posso me arrepender e me equivocar, equivocar. Melhor meter um atestado do que eu vou precisar. Só cachaça, tequila e esse som. Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar se desencontrou do meu. Mão pra cima, meu índio! Eu tô querendo novamente ver. É! Pra hoje em dia eu falo pra você. É indecisão, apertou no coração. Aquele aperto, se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração. Tá seguindo o festão aí, do Zunino Impressão, com o som Cidade Morena. Você tá me ensinando. Isso mesmo, você não pode ficar de fora dessa grande festa aí, ó. 21 e 22 de julho. E você, é claro, nosso convidado todo especial. Bora, Juninho! O amor que eu sinto por você, nada disso você deve. Eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Olha onde eu vim parar. Também aqui com a gente, Tonega de Marituba. Está aqui presente, todo mundo ainda é só. Dá uma taquara em festa. Vamos lá. E no lugar do coração da princesinha não existia nada. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com meu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. É saudade, Playboy. Aliás, não tem moral no estúdio, não. Deixa pra lá, tá, mano. Começou novo duelo, Aldair que tá mandando. Começou novo duelo, Aldair que tá mandando. E as meninas vão transando. Meninas jogando, para. DJ Ney, não refresca. Ano, morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, é, é, jogando, parabéns novinha, é, o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum dum dum dum dum. Dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Quem tá solteiro, bota a mão pra cima que eu quero ver! Que eu quero ver! Que eu quero ver! Quem vai amanhecer no Interson, dá um grito que eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Alta aí, Playboy! Parceiro Juninho do Açougue e Mercantil Popular! Tá aqui com a gente, tá toda a galera! Abra o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração a você machucou. MC da Nike, um abraço pra você, meu DJ. Tá aqui com a gente, tá toda a galera. Imaginando, mas como pôde cair nessa fase de amor. Vai. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Dia 28, 29, o tradicional festa aí, ó. Vou demonstrar esse amor falso. E parabéns. Família sempre na fama. Irmãozinho, Maranhãozinho, quem toca é o Saturno pra fazer uma grande onda bolar. E você está sendo convidado já. Daí, Playboy. One, two, e agora? Ela, já você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é seríssimo. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Um oferecimento de Grupo Santa Fé. Pra te... Junior Show. Pra te... Uhul! Que eu vou, que eu sei que tá fim. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Aldair apagou a luz. JP, apaga a luz, JP! Faz o seguinte, apaga tudo, apaga tudo. E vamos virar que essa onda é onda do momento. Bora, Dondon, bora, Dondon! O som de Curuçá. Quantas vezes eu te esperei, amor, sozinho no meu quarto. Vamos se danar que você, meu parceiro, tá aqui presente, tá tudo aqui do Curuçá. Bora, Júnior, meu parceiro Júnior! Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos a ver. Camila, ajuda o berço lá no 50. Obrigado, Camila! Parabéns pra você, felicidade, muito sucesso! Tá aqui no Whindersson! Nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento. Tô e feriu meu coração. Tão, tão, tão, tão, tão, tão. Vem pro show do Whindersson. Whindersson. Whindersson. Guarani. Oi. Do Tabajara aqui, Brasil, está todo mundo na área. Aqui, Brasil, chegada do Cruz Samba. Toda a tropa de Vila Maú tá na área. Aqui, Brasil, está todo mundo na área. Tudo que eu desejei, agora me diz que não dá. Me tentação. Esquecerei, como não lembrar. One, two, three, e agora? O jeito que você dá valor, o jeito que você gosta. Vamos se encontrar hoje! É! Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. E é o som do Whindersson que vai detonar as melhores batidas pra gente. O arrebentão. Super pop som, super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. DJ Edson vão conquistar o seu coração. Com o cenário eletrônico é a mais bela inovação. assim, assim pra viajar. Despertou em mim um desejo, a vontade de te encontrar. Gata, quando eu te vejo, fico louco pra te amar. Não consigo mais conter os impulsos dessa paixão. Meu Louro, só quero você do meu... Vamos curtir toda a galera do Cruzador, os primos que vão com a gente. Obrigado toda a galera. Aí do Cruzador. Rapaziada velha agora está presente, todo mundo. Obrigado toda a galera do Cruzador. O alta sonoro vai subir. Esse é o trem de terra, Tupinambá andar. E vamos viajar! Diferenciado nosso CD ao vivo hoje, aqui em Tamataquara, viu gente? Pra você curtir aí no seu somzão do carro, pra você dançar! É! É! É! Foi por você que eu me apaixonei. Festão do Guarani! Guarani! Perdidamente enlouqueci. O super! Você me deixou. Eu não consigo me controlar. Amigo Telo Mix, está aqui presente. Obrigado pela presença. Um abraço para você. Está aqui, está toda a galera. Os teus carinhos eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca. Vamos assim, vai. Ninguém jamais para. Meu parceiro Pepe Mix do Cruzeiro Bar. Tá toda a galera. Chico doido. Bora, Pepe. Vem logo pra mim. Chico doido. Esse é parceiro, esse é nosso. Em Bragança. Família Tabajara. No Cruzeiro Bar tá toda a galera. Chico toda a galera. Doido. Meu amor não tem fim. Em Bragança. Eu quero te sentir. Chico doido. Meu amor não tem fim. Jota! Pepe, dá um valor na sequência, hein, Pepe? Sonha do Tabajara está presente, tá todo mundo por aqui, obrigado vocês. Bora, Juninho, com toda a galera. A parceira curtindo o Inter. Não posso mais viver assim. Sem teu amor. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Vou com ele vir e encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais. Volte logo, não me deixe aqui. Por aqui com a gente também toda a rapaziada da família no 12. Parceiro Jefinho, Marcelo, Rivaldo, Mateuzinho, Rose, DJ Gel, Super. A galera do Cruzeiro de Vila Maú está aqui presente, está toda a galera. Bora, Dudu! Tamo ao vivo! One, two, three! Dançante que vai rolando. One, two, three, vai! E quem tá solteiro e joga mãozinha pra cima e batina palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, e agora! Fala pra mim um som que tu gosta, fala. Intersom? Ah tá, vai. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero por favor dançar contigo, quero afogar essa paixão, quero conquistar seu coração, eu e você nesse salão. Onde eu vi você, meu sonho, meu sonho. Vamos lá, onde eu te beijei, é, meu sonho, meu. Falei que o CD tá diferente hoje, meu irmão. Aos meus pés. Opa. Mas nunca te humilhar. Os aparelhagem, o som de Curuçá. Poder te tocar, seu sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho. O sonho de viver com você, ser sempre real. Nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, muito real. Nosso amigo Ramonzinho, lá no Clube dos 50, obrigado Ramon, da toda a galera. Está aqui presente, todo mundo nos conhece, meu irmão. Sorrindo quando está sonhando, todo jeito o beijo vai rolando. E o Inter não quer mais parar. Ai, como é gostoso beijar. Que beijo bom. Bom, beijo gostoso, gosto de bombom. Eu falei, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance comigo, que quero você, sou, gago, mama, se adoro, popote. Meme, meus amigos falam, o som, falam de mim, o som de Curuçá. Sou feliz, e daí? Já tentaram roubar você de mim, você de mim. Pepe, toda a galera do Grupo Samba tá aqui com a gente, tá viajando o bregaço. Falo assim. Eu vou contar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer.

JP. Contanto que seja pra me convidar, para ir pra festa do som. Príncipe Negro. Então vem amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Então vem amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Som de Curuçá pra galera! Interson! Ponte Ultri! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Tá cansada, né? Tá cansada. Está cansada de saber. Mostra a sua cabeça, vai! É tão grande minha paixão, eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero, que eu te quero. Baby, baby, juro, te amo. Atrás da outra! Um, dois, três, vai! Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Não pode ouvir o som de uma buzina, não pode sentir cheiro de gasolina. Ela logo se aproxima e dá o seu amor. Ela logo se aproxima e dá o seu amor. Ela não dispensa no motoqueiro, ela encara tudo até caminhoneiro. Ela logo se aproxima e dá o seu amor. Ela logo se aproxima e dá o seu amor. Conversa de motorista é buzina, xodó de motorista é menina. Conversa de motorista é buzina, xodó de motorista é menina. Já toma uma, já. Liga, vai. Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui. Aqui em Belém do Pará. O som de Curuçá. Mas já pensei em te buscar. O nosso almoço amanhã. Aqui tem pato no tucupi. Também o quê? Também o tacacá. Oh, meu Deus do céu. Aqui tem emoção, pois o meu coração. Tu quer, filha? Quer te trazer pra cá, pra junto do povão, curtir o Interson. Ele é de Belém. De Belém do Pará. Ivan Júnior. O super-herói arrebentão. Um som verdadeiramente digital e cristalino. E aí? Emitidos através de um projeto Mind System Wave. Vamos lá! Vamos Afonsinho, na moral, na moral, na moral. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez. Samambaia, está aqui presente, um abraço pra você. Mora num condomínio. Todo mundo no Inderson. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vai, vai! Vá pro inferno com seu amor. Deixar de ser peão de ouve modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixar de ser vaqueiro, ouve forró e ouve modão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Meu amigo Luan, também tô na rapaziada da Cremação. Isso aqui presente, obrigado toda rapaziada, curtindo o Inderson. E a da Cremação tá na área, todo mundo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vai, vai, vai, vai! Vá pro inferno e com dondom. Deixar de ser peão de ouvir modão. Meu violão não. O black não, o black não. Larga o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixar de ser Odinei, cadê Lohan, de forró e ouvir modão. Não deixo não. Eu era um vaqueiro pegador e só andava rodeado de mulher. Minha vida era vaquejada e curtição. Tinha uma Júnior do Açougue Mercantil Popular. Até que um dia eu levei um tiro certeiro. Ela mexeu com a parceiro Pepe Tureira do Cruz Samba. Bora, Pepe! Tá todo mundo na área! De Durão se acabou. Galera do Tabajara aqui, tá todo mundo reunido! Na suíte do vaqueiro, só dá eu e meu amor. Eu fui derrubar o boi, mas ela que me derrubou. O som de Curuçá. É forró do que, menino? Pois toma! Me dê, papai! Eu era um vaqueiro pegador e só andava rodeado de mulher. Minha vida era vaquejada e curtição. Tinha uma pedra no lugar do coração. Até que um dia eu levei um tiro certeiro. Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro. A minha fama de durão se acabou. Tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou. Oh, oh, oh, na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor. Oh, oh, oh, oh, eu fui derrubar o boi, mas ela que me derrubou. Oh, oh, oh, oh, na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor. E toda vez que você me disser, eu vou responder só pô. No meu peito te amo, te amo. Uhul! E toda vez que você me disser, eu vou responder só que no meu peito te amo, te amo. Se achou em avião em Salvador, Prefeitura Municipal. Se um dia você me chamar, conversar debaixo de um cajueiro e contar que se apaixonou por alguém. Tá beijando a boca hoje, vai, vai, vai, vai, vai. Esse dia, esse dia, justamente esse dia, não quero que aconteça, então só amizade, esqueça. E toda vez que você me disser, eu vou responder só, oh, oh, meu bem, te amo, te amo. Tá, o CD já tá pronto aí já. Toma mais um e vai. É safadão que lança nova e vai pra todas as meninas. Das que quebrava de verdade. Vem na coreografia, vem, só na sacanagem. Vem, vem, vem. Vizinha, vai, só de sacanagem. Vem na fuleira, quando eu mandar tu vem pra baixo. Tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo. Já pedi, tu vai pra cima, vai. Bunda pra baixo, bunda pra cima, vai. Bunda pra baixo, bunda pra cima, vai. Bunda pra baixo, vai. Bunda pra cima, vai. Bunda pra baixo, bunda pra cima. Ó, Juiz, nossa, pode isso. Não vai, vai, violão, tô. Parceiro Pepe, está aqui presente, um abraço pra você. Pepe Cruz Samba, tá todo mundo na área. A parceira de Cruzá que tá aqui com a gente também, todo mundo, obrigado, toda a galera de Cruzá. Vai só de sacanagem. Vai embaixo. Devinho não faz. Novinha do Popó Grande, quantos anos você tem? Essa novinha cê tá rebolando bem. Chão de avião que tá mandando desafio foi lançado pra aquelas que vão em cima e vão embaixo. Vai, embaixo. Vai, vai. Embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Olha embaixo. A menina toda se exibindo. Olha o Dondon, ele tá só te traindo. Olha a menina toda se exibindo. Vem com o comandante. Olha o beija. Vai, vai contraindo. Vai. Cadê o gritinho de meu pacapau aí que o bicho vai pegar? Vai, vai, vai. Banda 007. As dançantes agora pra galera curtir. Aqui tá Mataquara. Festão do Guarani. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without you. Ray on the river I never cross, wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? E agora? E agora? Vamos lá! Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose your dis- assim pra galera. E pouco a pouco eu te perdi. Fala pra mim assim. Eu te amo. Bora, Júnior do Açougue! Aquele louco amor. Vai rolar no CDzão ao vivo. No nosso pancadão, do nosso amigo Júnior. Pode crer. É impossível. Fala assim. Eu te amo. Te amei demais. Vestindo de tradição do Festão do Guarani. Está feito o Whindersson. Obrigado, meu presidente aí, Cláudio. É nós, tamo junto, meu presidente. Vamos lá! O tempo já passou. Eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo: eu te amo. Saber nesse instante por onde ela anda. Nem queira saber. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. O Arrebentando Pará. E os passarinhos que voam distante. Guarani. Sabem muito bem aonde anda você. Pra dançar! Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa mulher pra perto de mim. Se você trouxer, lhe pagarei bem pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. DJ Ney Show. Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber. Ney Show, show, show, show. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Banda 007. Dudu, essa música aqui é sucesso, hein? Essa é Pai d'Égua. Olha só! Quer ser minha namorada? Dividir um sonho novo. Pedir aliança e de mãos dadas. Vou te perguntar de novo. Quer ser minha namorada? De rolé pela cidade. É o Whindersson. Um beijo de pipoca. Pra dançar. Vendo até sessão da tarde. Aqui. Meus sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu. Tentação. Eu me sinto adolescente quando você chega mais perto. Tá drogada? Nunca me sentir assim e vou até o fim. Põe a sua mão na minha. Aí, próximo sábado, domingo, festão do nosso amigo Marcelo no Cruzeiro do Maú. Com o som do Pancadão J. GTA. E a participação especial. Do DJ, que é o Super, lá do Badala. Som está Brasil, obrigado meu DJ. Tá aqui com a gente, da toda a galera. Acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responder. Manda 007. Pra dançar, pra dançar, pra dançar. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? O vai gravando que a gente vai tocando, vai! Como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra cá? Aqui! Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Esse dia aí é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Oferecimento de Grupo Santa Fé. Simplesmente estamos aqui no Itamataquara, no Festão do Guarani. É sucesso, é sucesso! Entre ser a sua amiga e não ser nada. Ney Show, show, show. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Das danças que a galera gosta. É! Fala, vamos lá! Como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder... Tamo entrando a família Rasca a Moeda da Vila Maú. Meu amigo Leozinho, Meia Sola e toda a galera está aqui presente. Rasca a Moeda, tá todo mundo aqui! Debaixo de uma árvore. Me contar que se apaixonou. Vamos lá, Leozinho, vamos lá. É esse dia aí. O som de Curuçá. Justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. Vamos lá. Eu me interesso. É muita onda! Por onde que eu passei, eu nunca te encontrei. Sei que eu não sou. Bora, Pepe, é nós, meu irmão! E hoje tem um bingão, viu, gente? Hoje do bingão, o bingão com o prêmio de 5 mil reais e a cartela e a venda mais barato. Só procurar nosso amigo Claudio, tá bom? Quem toca o som, você sabe, né? O som tá no gosto da galera. Aparelhagem Intersom. Você foi embora, você mal sorriu. Me disse que não era o fim e que ia voltar pra mim. Eu queria ter a chance pra recomeçar. Meu amigo Ângelo, o nosso amigo marinheiro está presente. Obrigado, Ângelo. Está aqui, tá todo mundo, valeu. Eu ainda tenho fé. Quer que eu vá, eu tento te encontrar e já não sei mais para onde que eu vou. Me fala, amor, me chama que eu vou. A te encontrar pra gente se amar, me chama que eu vou. Não deu pra esquecer. Desculpa visitar, eu só vim te falar. Tô afim de você e se não tiver, você vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada e dá outro gosto a essa sua. Meu amigo Emerson das Películas está aqui presente, meu parceiro Emerson. Agora comigo sim, vai por mim. Que sacana, gente boa, meu parceiro Emerson, viu, gente? Sempre que pode estar aqui no Intenção, obrigado, meu parceiro. Emerson das Películas! Asas do amor.

já sabe o português. Bora, Pepe, meu parceiro. Pegado com o samba, está Brasil, galera. Da Tabajara, tá aqui no Inter. Eu é. Sou filho do Raimundo e da Dona Maria, na boca do Amazonas. Inter sou, então mata agora. Quero sair. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. Vamos lá, meu parceiro Júnior, lá no Mercantil e Açougue Popular. Lá de Curuçá está presente, de toda a família. Obrigado, Júnior. Aqui no Inderson, sonzão que ele gosta. Como lembrança, me deu um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Quando eu partir, chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento, no desejo. Pra dançar no Inter! O som de Curuçá. O som de Curuçá. O som de... Arrebentão do Pará. Quando seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupim. Nessa guerrilha de amor e paz, correr comigo é bom demais. É. Pense em mim, oh my love, yes. Na tua paz, você é fogo, eu sou paixão. No estupim do coração, pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Você é linda. Sim, pra galera recordar! O meu coração agora está perdido.

Guarani. E Lojas Santa Fé, as verdadeiras tradições de Curuçá, jamais serão esquecidas.